Gente, para mim é sempre uma honra ter essa pessoa maravilhosa cantando essa canção comigo. E com certeza para os corações apaixonados. Minha amiga Joelma! O violão negresco. A sanfona, Patrick! Falar que amo é muito fácil. Quero ver agora. Agora que errei contigo, mas vim pedir o seu perdão. Diz, mulher. Quem ama nunca guarda raiva, não. Não tem orgulho no seu coração. Quem ama não maltrata o outro, não. É luz, não vive na escuridão. Perdão, amor, se eu te fiz chorar. Eu sei que fui um grande idiota, mas eu estou aqui, arrependido e pronto pra te amar. E se ainda quiser o meu amor, um novo homem você vai ganhar. Estou aqui pra te presentear. Se ainda quiser meu coração, aceito meu pedido de perdão. O amor todo suporta. Presentear, amor. Se ainda quiser meu coração, aceito meu pedido de perdão. O amor todo suporta. É um prazer, minha amiga Joelma, ter você comigo nessa canção. E dizer que você é demais. Daniel de Al, meu maninho, beijo. Eu sei que fui um grande idiota, mas eu estou aqui, arrependido e pronto pra te amar. E se ainda quiser